nada mais. Ai, ai, ai, ai. A falsidade neste mundo é muito grande. Por isso ele na terra não volta mais. Maior é Deus no céu e nada mais. Yeah.